Bom dia. Que a paz do Mestre esteja com todos. Que manhã abençoada podemos chegar a esta casa, recebermos o carinho, o amparo da espiritualidade e o carinho dos nossos irmãos encarnados também. Para nesta manhã lembrarmos de uma passagem do Evangelho muito significativa. E ela é uma daquelas situações em que nós poderemos sempre encontrar algum ângulo novo, alguma nova interpretação, para dali tirar algum ensinamento, alguma lição para a nossa evolução espiritual. É aquele episódio em que Jesus estava no templo e ele estava observando como as pessoas faziam as ofertas ao templo. Uma prática comum para os judeus naquele tempo, e até hoje, em todas as religiões, nós observamos isso. As pessoas contribuírem de alguma forma para as instituições que representam aquelas ideias que elas acreditam. E vemos que existe muito erro por trás dessa situação, porque muitas vezes levaram as pessoas a entender que essa contribuição deveria ser algo obrigatório, algo decisivo para que Deus olhasse por aquela pessoa. Mas isso sempre foi uma prática na religião, que para se manter dependia das contribuições dos seus seguidores. E se invocava até na época preceitos religiosos mesmo que justificavam aqueles donativos. Existem muitas questões por trás disso. Se devemos ou não contribuir, se devemos dar ou não uma contribuição para determinada instituição religiosa, o quanto isso é importante ou não. No Espiritismo nós não temos nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de dever. Eu serei mais espírita porque eu dou o tanto do meu salário ou porque eu contribuo. Mesmo porque essa lição do Evangelho, ela é muito significativa. Ela nos mostra que não é o valor em si do que nós damos que representa realmente o quanto nós estamos sintonizados com a ideia que nós cultivamos, no caso nós espíritas, as ideias espíritas. É aquele episódio da viúva, que estava lá, assim como outras pessoas da sociedade na época, fazendo seus donativos. E ela doou poucas moedas, uma quantidade muito pequena, que era algo insignificante para todas as necessidades que o templo tinha. E Jesus chamou os discípulos e disse que aquela mulher muito pobre, uma viúva, que naquela época e por muitos séculos permaneceu assim, as viúvas sempre foram desamparadas, sempre foram mal vistas até na sociedade, porque imaginavam que era uma espécie de castigo uma mulher ficar desamparada. Tudo reflexo de ideias machistas, ideias preconceituosas. E a viúva, ela é o símbolo da pessoa pobre, fragilizada, desprotegida, marginalizada. E ela então é mostrada ali por Jesus para os discípulos como um exemplo de alguém que estava fazendo muito, muito mais do que aqueles que estavam doando grandes quantias para o templo. Jesus destacou ali naquele momento para os discípulos que ela estava fazendo muito mais que os outros. Por quê? Porque ela estava tirando da pobreza dela. Do pouco que ela tinha, ela estava partilhando com o templo. Sem entrar no mérito se ela devia ou não, já que na verdade, se nós fôssemos analisar a situação, ela que deveria receber alguma ajuda do templo devido às suas necessidades. E certamente naquele tempo existiam pessoas generosas também que prestavam assistência aos necessitados. Mas Jesus, ao trazer a figura dela como o exemplo de quem doava mais, estava mostrando de alguma forma que não importa exatamente para a vida espiritual, para a vida religiosa, o quanto a pessoa tem, o quanto a pessoa dá, o quanto ela contribui. Cada um deve sempre pensar em fazer o bem de alguma forma, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições financeiras. Por isso que quem doa muito para uma instituição beneficente, para uma obra assistencial, para uma organização não governamental que vai promover o bem-estar de alguém, pode não estar doando tanto, dependendo das motivações que ele tem. Enquanto aquela pessoa que doa muito pouco, uma hora do seu trabalho, por exemplo, ou doa uma quantia muito pequena, ou doa um agasalho, pode estar doando muito mais. Por quê? Está doando daquilo que praticamente a pessoa não tem. Ela está doando das poucas coisas que ela consegue ter. Porque o que importa realmente para a vida espiritual é o desprendimento que nós temos dos bens materiais. Existem pessoas que, para doar determinada quantia, que para nós, dependendo da nossa condição financeira, a gente pode considerar muito, para ela não é muito. Mesmo porque ela tem em vista que, com aquela doação, ela vai obter algum tipo de vantagem. O desconto no imposto de renda, ou a promoção da sua instituição, ou mesmo da sua pessoa. Eu me lembro do episódio de uma pessoa, de uma história que eu vim a ter conhecimento, de uma pessoa que queria doar uma quantia significativa para uma dessas campanhas que são divulgadas na TV. E ela resolveu de última hora fazer a doação. E não permitiram que ela entrasse ali no ar e pudesse dizer que estava doando aquilo, porque era uma coisa fora ali do argumento deles ali, do argumento dentro da rotina que eles tinham para aquele programa. E aí a pessoa desistiu de doar aquilo, porque ela não ia aparecer fazendo a doação. Então, na verdade, ela não queria doar aquele bem que ela se propunha por uma motivação realmente de solidariedade. É porque ela queria se projetar com aquela doação. Então, veja, situações que nós vamos ver em muitos momentos da vida. Pessoas fazendo bem e que estarão, na verdade, tendo outras intenções com aquilo. E às vezes até a gente pode estar fazendo isso em algum momento da vida. Quando a gente aprende no Espiritismo de que temos que vivenciar a caridade, porque é uma forma de libertação, nós vamos conseguindo então fazer o bem meio que por uma troca. Eu estou hoje ajudando, hoje fazendo o bem, porque eu sinto que eu estou me beneficiando. De uma certa forma, nós ainda vivemos muito por esse condicionamento. E essa situação me faz lembrar uma mensagem de Emmanuel, muito interessante, que fala agora o nome da mensagem e o livro, mas ela é certamente de Emmanuel, em que ele diz que, independente das razões que nos levem a fazer o bem, façamos o bem. Porque em algum momento nós vamos nos transformar naquele bem. Em algum momento, vivenciando aquela prática, nós podemos despertar. Bem que nós fazemos, mesmo que tenha algum interesse, mesmo que a gente faça uma doação mensal para uma instituição e a gente abata aquela doação da nossa declaração de imposto de renda, declaração de ajuste anual, ainda assim aquilo é válido. Ainda assim, quando a gente fizer algo para o bem de alguém, mesmo que a gente tenha algum outro interesse, em alguma proporção aquilo tem um valor nessa vida que nós estamos vivendo, nesse processo de evolução que estamos experimentando. De alguma forma, o bem, ele sempre produz bons resultados. O André Luiz nos conta a história, né, de que ele atendia pessoas sem muita preocupação, meio que por uma obrigação, atendia pessoas no seu consultório quando ele estava aqui encarnado, meio sem interesse, assim, realmente, de praticar a verdadeira caridade. E ainda assim, aquele bem refletiu em algo positivo para ele. Porque alguém se lembrava dele, da generosidade dele, mesmo que não era real, autêntico, em atendê-la no consultório gratuitamente, e fazia preces por ele. Então esse bem, de alguma forma, sempre ele volta a nós. Mas o dia que a gente conseguir fazer o bem desinteressadamente, pensando apenas no bem-estar daquele que recebe, nós já estaremos vivenciando uma condição futura muito interessante, que é já estarmos vivendo um novo mundo. Podemos antecipar um mundo de fraternidade, um mundo de justiça, um mundo de bem-estar, desde já em nossas vidas. É quando nós fazemos o bem desinteressadamente. Nós que vemos hoje como as coisas se passam na sociedade, no mundo, nas relações, nós vemos que há muitas injustiças, há muitas coisas indevidas acontecendo. E aí nós pensamos, como tudo isso vai mudar? Vai mudar a partir da consciência de cada pessoa, de de cada indivíduo. Quando cada um pensar que a felicidade do outro depende das minhas ações, do bem que eu possa fazer por ele, virá o meu bem-estar e o bem-estar dele. Quando nós começarmos todos a pensar assim, nós produziremos as maiores revoluções sociais que a humanidade pode produzir. Porque o homem tentou, nessa história toda dele de evolução no planeta, criar sistemas que pudessem dissipar o sofrimento humano decorrente da pobreza, decorrente da miséria. O homem tentou, através de leis, regular as relações do dinheiro, do trabalho, para tentar melhorar a vida das pessoas. Chegaram até a ter ousadia, a ideia de imaginar que era possível estabelecer uma sociedade com todas as pessoas absolutamente iguais, padronizando até mesmo a vestimenta, para dizer que todas as pessoas eram iguais. E são sistemas que falharam. Assim como o nosso sistema mais difundido no mundo hoje, que é o capitalismo, também ele falha todos os dias. Porque embora ele tenha muitos aspectos positivos, ele também tem aspectos negativos muito difíceis de serem mudados. O tema da manhã, que é o socialismo cristão, é uma reflexão que Pedro de Camargo Vinícius fez numa das suas, dos seus textos, que se encontra nesse livro Nas Pegadas do Mestre. Ele deu esse título, Socialismo Cristão, certamente inspirado nessa ideia de que Jesus estava, naquela parábola da viúva, ou naquele episódio da viúva, mostrando que o que importa realmente não é o valor em si das coisas. O que importa não é o quanto nós doamos, o quanto nós realizamos, mas é como realizamos aquilo. Ele vai fazendo uma comparação, mostrando que se o dinheiro da viúva, tão pobre, era mais importante que o dinheiro dos homens muito ricos, o trabalho daquele que é menos favorecido teria o mesmo valor do trabalho das pessoas mais favorecidas. Ele desenvolve essa reflexão, ela é muito interessante nesse sentido. E muitos até são chegados a pensar que, então, hoje nós estamos vivendo numa situação completamente errada, esse modelo econômico que nós temos. O ideal seria, já que essa ideia nos aproxima tanto dessas outras formas de regular as relações econômicas, de trabalho, como socialismo, comunismo, talvez devêssemos, hoje, voltar a essas formas. Mas não importa o modelo que nós vamos adotar para guiar a sociedade. Enquanto o homem for ambicioso e indiferente ao sofrimento do outro, nenhum sistema vai funcionar direito. Nenhum. Nem comunismo, nem socialismo, nem o capitalismo. Porque nós vemos que todas as distorções desses sistemas, elas surgiram das ambições das pessoas, da indiferença ao sofrimento do seu próximo, da indiferença de pensar que você está bem, mas tem alguém que está passando mal. Alguém que não tem o abrigo necessário, não tem o medicamento, não tem a roupa que precisa, o alimento que precisa. Nós vemos que em qualquer lugar que se adotou esse sistema, existiram essas distorções. Eu conheci uma pessoa que ela esteve em Cuba, no auge lá do regime comunista lá, e lá existiam essas distorções também. Lá ela pôde ir a um supermercado que era exclusivo das altas patentes do exército e dos mais elevados lá dos cargos públicos lá. E lá eles podiam consumir produtos que eram vendidos no mundo todo. Tinha até fazão para comprar lá. Então veja, era um modelo econômico que até hoje muitos levantam como muito meritório, porque igualou as pessoas, só que igualou as pessoas na pobreza, né? Acabou igualando as pessoas num regime que todos que não estão no poder estão privados de coisas mínimas, básicas. E aí vem os argumentos dizendo que é por causa dos bloqueios econômicos, mas em países em que eles foram muito fortes economicamente, que adotaram o regime comunista também, o que aconteceu? Também essas distorções também. Quem estava no poder teve acesso ao bom e de melhor que a humanidade produz, ou que é considerado bom e melhor. Então nós vemos que não importa o sistema em si. comunista, capitalista, ou talvez socialista, que seria algo mais moderado, mais equilibrado. Enquanto existir ambição no homem a ponto de ele ser indiferente ao sofrimento do seu irmão, nós não teremos em nenhum sistema econômico o equilíbrio perfeito que nós queremos. Porque sempre haverá alguém pensando que ela pode obter mais em detrimento do outro. E é o que nós vemos hoje, principalmente nesse sistema que nós vivemos, em que há uma massa enorme de pessoas no mundo todo que são vítimas de uma competitividade, de uma busca de ganhos muito desumana, que leva muitos indivíduos a ficarem realmente à margem da sociedade. Nós só vamos ver mudar as condições econômicas e sociais das pessoas quando nós formos mais solidários, mais amorosos, mais caridosos, agindo onde nós estivermos. Não importa se nós estamos na base aqui do trabalho ou se nós estamos acima, nos importando com o bem-estar das pessoas e trabalhando para que todos tenham acesso a isso. Quando Vinícius faz essa comparação mostrando que o trabalho da viúva tinha a mesma importância que o trabalho daqueles homens ricos que doavam dinheiro para o templo, grandes quantias, ele quer mostrar que cada ser humano deveria ter aquilo que é o justo, aquilo que é o necessário para a sua sobrevivência com dignidade. E que cada um pudesse, por seu próprio esforço, conquistar isso. Mas sem um esforço exagerado, sem um esforço que leva o indivíduo, muitas vezes, até procurar caminhos tortuosos para atender as suas necessidades. E aí nós poderíamos discutir teoricamente isso por horas, dizendo qual é o melhor regime econômico para um povo, para um país. Mas todos eles, enquanto nós formos imperfeitos, apresentarão vícios, apresentarão distorções e gerarão diferenças também. Por isso que nós devemos hoje, ao invés de pensarmos em temos que mudar a ideologia que nos conduz, temos que mudar o sistema econômico, temos que mudar isso, temos que mudar aquilo externamente, é importante que trabalhemos por mudar em nós as nossas disposições em relação ao próximo. Se somos empregadores, pensarmos mais no bem-estar dos nossos empregados. Se nós somos chefes dentro de uma organização e que temos pessoas subordinadas a nós, e nós também somos funcionários, nós também temos que pensar, nós não podemos reproduzir naqueles que estão subordinados a nós toda aquela pressão que vem de cima e agir de forma desumana. Se nós temos apenas uma pessoa que nos presta serviço dentro de casa, nós também temos que tratá-la com humanidade, com respeito. É quando nós começarmos a mudar essas disposições nossas, querer ter vantagem sobre o trabalho do outro, é aí que nós vivenciaremos o verdadeiro espírito cristão nas relações humanas e nas relações sociais. E Jesus tinha iniciado esse processo junto com os discípulos. Ele tinha mostrado para os discípulos, numa certa ocasião, qual deveria ser, então, a posição que cada um deveria buscar naquela pequena comunidade dos seguidores de Jesus. Numa certa ocasião, Pedro levantou essa questão. Quem era o chefe daquele grupo de discípulos? Quem seria aquele que se destacaria melhor, que deveria ser a melhor? E foi aquele momento que Jesus demonstrou de uma forma extraordinária. É por isso que, por mais que hoje queiram desmerecer Jesus em vários meios, né, ridicularizando ou ignorando a sua pessoa, Jesus foi um dos maiores líderes. E ele deveria inspirar todos os líderes de qualquer segmento, econômico, social, político, que o maior é aquele que se faz o servidor de todos. É o que dedica a sua vida por todos. É aquele que está sempre promovendo o aprendizado de todos. Jesus, ele é a grande inspiração para todos aqueles que comandam economicamente, politicamente, socialmente, qualquer instância, qualquer instituição que o homem crie na Terra. Naquele episódio, então, que eles estavam preocupados, os discípulos, em saber quem era o maior entre eles, quem deveria liderar, Jesus, de forma muito didática, pôs a lavar os pés deles. dizendo que aquele que fosse o maior, que fosse o servidor de todos. Jesus tinha atitudes assim radicais mesmo. Como podia ir? Um mestre, um espírito puro, aquele que tinha sabedoria ampla, maior do que todos os sábios da época e os que viriam depois. Como ele lavaria os pés sujos de poeira, suados, de homens rudes, de homens simples? Ele estava mostrando isso. Realizar um trabalho simples não tira a dignidade de ninguém. Prestar um auxílio a alguém não tira a dignidade de ninguém. Não tira o seu valor pessoal. Mas mais ainda, ele estava mostrando que se ele, que tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento, num momento simbólico como aquele, lavar os pés, ele estava fazendo isso, entre eles não poderia existir diferenças. Um se sentir superior ao outro. Porque se ele, Jesus, lavava os pés dos discípulos, entre eles, que tipo de relação deveria existir? De auxílio mútuo, permanente. Ninguém seria o maior. Ele nos mostrou que o maior no reino dos céus é o que serve a todos. Ele inspira hoje que tipo de pessoa nós devemos ser na sociedade. Se nós achamos que pela nossa origem social nós somos mais importantes, pela formação acadêmica que nós temos, nós somos mais importantes ou não, se pela nossa cultura nós somos mais importantes ou não, nós precisamos citar nessa passagem do Evangelho. Porque, na verdade, se tudo isso que nós conquistamos não nos aproxima das outras pessoas, não nos faz gentis, melhores com as outras pessoas, tudo isso é inútil. Porque essa é a fórmula do equilíbrio em qualquer sociedade. Quando Jesus deixou claro que todos eles deveriam servir uns aos outros, ele estava mostrando então, olha, para ter equilíbrio nessa associação entre pessoas, ninguém pode ter a pretensão de ter nenhum privilégio, de que no momento certo vai deixar de fazer algo que é necessário. Ele estava mostrando que uma sociedade, não importa se são 12 homens ou se é um país inteiro, todos devem ser úteis ao seu irmão, quando for necessário. Ele estava mostrando isso. Ninguém pode pretender superioridade sobre o outro. Porque, no fundo, tudo que gera o desequilíbrio que nós vemos nas relações sociais é porque alguém alimenta a ideia de um privilégio. Alimenta a ideia de que merece mais do que o outro. E aí alguém poderia fazer a objeção. Mas nós não temos direito ao fruto do nosso trabalho? Sim, temos. O Livro dos Espíritos tem questões que nos deixam bem claro isso. Aquilo que for fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, é devido a nós. Então, se nós temos bens que nos trazem uma vida confortável, até certo ponto isso é algo que nos pertence realmente. É meritório a nós. Mas se isso nos torna insensíveis a uma criança ou a um idoso, ou mesmo um homem forte jogado na rua, o que isso valeu para nós? De nós não nos solidarizarmos, de nós não pensarmos em formas de ajudar essas pessoas. Porque em muitas ocasiões, talvez não tenhamos realmente que agir diretamente naquela situação. Mas em que momento da vida, nós, com o nosso conforto, nosso bem-estar, nós agimos por essas pessoas que hoje estão abandonadas na sociedade? Não importa o regime que nós estivermos vivendo, comunismo, socialismo, capitalismo, com maior ou menor intervenção do Estado na sociedade, não importa. Uma sociedade onde as pessoas são egoístas e só pensam no seu bem-estar próprio ou da sua família, sempre vai gerar esses problemas, sempre vai existir as desigualdades, sempre vai existir alguém sem amparo, alguém sofrendo, alguém desprotegido, alguém chorando. Então, se nós queremos um novo mundo com melhores relações entre as pessoas, um mundo socialmente justo, nós temos que caminhar para o desapego daquilo que nós acreditamos que é nosso e trabalhar pelo bem de todos. Começando por aquelas coisas que não são mais necessárias para nós e abrindo mão delas, né? Fazendo aquilo que sempre a dona Neidinha nos convida aqui, abrir o guarda-roupa, pegar as peças que não usamos mais, passar para frente. E nós podemos fazer isso em muitos aspectos da vida. Por exemplo, eu tive uma época que eu me orgulhei de ter mais de 3 mil livros. Que maravilha ter 3 mil livros. Mas para que ter tantos livros? Leu o livro, aproveitou o que pode dele, passa ele para frente para beneficiar outras pessoas. A gente pode se orgulhar de ter um bom salário, mas as nossas necessidades já foram atendidas? Vamos passar uma parte desse salário para minimizar o sofrimento de outras pessoas. E às vezes até na nossa família. Um parente que às vezes precisa de um amparo para ele continuar sobrevivendo e melhorando as condições de vida. Às vezes um orçamento de uma pessoa que está com dificuldades. Hoje nós já não temos mais esse problema, mas às vezes aparece isso. Dar um livro didático a uma criança ajuda muito para aquela família. E por aí vai. Formas de ajudar nós temos inúmeras. Forma de iniciarmos esses ideais de uma sociedade justa e equilibrada nós temos inúmeras. Doar o nosso tempo, o nosso conhecimento. Às vezes nós temos conhecimentos notáveis e nós podemos ajudar pessoas que estão, por exemplo, pretendendo prestar um concurso para conseguir um emprego. E a pessoa precisa saber, por exemplo, matemática básica. Se nós somos bons em matemática, vamos ajudar essa pessoa, então. Para isso, hoje, já nós não temos mais que procurar as pessoas. Existem inúmeras instituições que promovem algum tipo de assistência. E aí a gente pode escolher. Talvez a gente não tenha muita facilidade ainda no contato com os seres humanos, mas nós podemos, por exemplo, ajudar os animais. Porque há inúmeras instituições que ajudam esses nossos irmãos em evolução. Às vezes nós não queremos contato nem com gente, nem com animal, mas nós podemos ajudar a administrar instituições. Eu me lembro que nós tínhamos um grande empresário aqui no Brasil, já falecido, em que ele, nos finais de semana dele, ele é até conhecido na sociedade por muito trabalho, e ele, nos finais de semana dele, ele ia trabalhar num grande hospital, fazendo as contas, administrando, por aquele potencial dele de empresário, para ajudar a gerir uma instituição beneficente que mantém um hospital. Portuguesa. É beneficência portuguesa. Então veja, nós temos inúmeros exemplos de coisas que nós podemos fazer para ajudar a melhorar a sociedade em todos os sentidos. Nós não precisamos ficar esperando que alguém vá ditar leis, proclamar uma transformação social radical para mudar as coisas. Porque nós vimos que toda vez que isso foi imposto de forma opressiva, através da força, de exércitos, isso não durou muito tempo. Porque há uma possibilidade no ser humano de desenvolver alguma forma de burlar aquilo. Sempre existe isso. Por isso que nós temos que caminhar hoje para uma renovação, uma transformação social, começando em nós, mudando a nossa realidade, porque isso é o exemplo que vai ficar para os outros. Isso vai se propagando e isso vai transformar a sociedade efetivamente. Não é uma visão utópica. Por quê? Mesmo que a gente não veja as mudanças, aquele bem que nós criamos hoje no nosso círculo de ação, carregamos ele para a vida espiritual. Nós vamos ser seres bem adaptados às colônias espirituais superiores se hoje nós já começarmos a viver assim. E quando nós reencarnarmos aqui, no futuro, nas novas existências que nós teremos sobre a Terra, nós veremos o reflexo dessas ações, porque nenhum bem daquilo que nós fazemos se perde. Tudo fica armazenado nas pessoas que conviveram. Em algum momento, aquele exemplo faz sentido para ela. Em algum momento, ela passa a agir de acordo com aquele exemplo. Então, se queremos uma mudança social verdadeira, mudar tudo que nós achamos errado hoje na sociedade, temos que começar hoje em nossas vidas. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma semana maravilhosa e que possamos viver esses ideais que Ele nos ensinou. Muito obrigado.